No final da tarde de sexta-feira, por volta de 17 horas, um confronto entre policiais civis do Grupo de Diligências Especiais da 6ª SDP e assaltantes de um posto de combustível terminou com um morto e um preso. Estivemos no local e você acompanha agora a entrevista feita com o detido e com o delegado Luiz Rogério Sodré, na cena onde tudo aconteceu. Estamos na Tarquínio Joslim dos Santos. Um rapaz ao lado de uma moto, algemado, indivíduo que, segundo informações da Polícia Civil, teria participado de um roubo. Qual que é o seu nome, amigo? David Edson Gomes Vaz. Qual que é a história aí do roubo? Ah, não sei, peguei ele aí pra cima, aí tava vindo, aí os homens estavam enquadrando os outros na frente ali, né? Caiu aqui, nem enquadrou nós, aí eu deitei no chão. Começou a correr pra lá e pra cá, o cara ali, nem sei quem que é aquele cara ali. Não faz ideia de quem é o parceiro que estava ali com a arma na mão junto com você? Não, ele só subiu na moto e vamos e eu vim daí ali. Essa moto é sua? Não. É do cara que me fez me buscar ele. Essa história tá meio enrolada, você não acha? Ah, não sei, senhor. É essa história que você tem pra contar? Não, história não é, né? Porque eu só vim buscar ele. A moto não é sua, você deu uma carona pra um cara que você não conhece com duas armas? Não dei carona, pediram pra me vir buscar, eu vim buscar. Cheguei ali, ele já tava lá já. Aí vim pra cá com ele. Ele chegou aqui, né, caiu. Não quis enfrentar os homens? Não, eu não preciso disso não, senhor. Trabalho. E viver melhor. Trabalhar também. O indivíduo tem a história dele. Logo mais à frente aqui, a viatura descaracterizada da equipe da Polícia Civil. Duas armas, dois revólveres. O dinheiro ao lado dos revólveres, segundo informações dos policiais, pertence ao posto de combustível que foi assaltado agora há pouco. O delegado Luiz Rogério Sodré, o superintendente Morelato. Doutor, uma situação de confronto, uma situação de indivíduos que haviam acabado de praticar um crime. Confere a informação? Correto. Esses dois indivíduos aí haviam acabado de praticar um crime, um posto das proximidades. Depararam com uma das equipes de GDE aqui nesse local. O garupa desceu da moto atirando nos policiais. Houve uma intensa troca de tiros entre esses indivíduos e os policiais. E ele acabou levando a pior, acabou morrendo aqui no local. O condutor da moto está aqui, vai ser conduzido para a delegacia, ele vai ser autuado em flagrante por crime de roubo. Nós vamos instaurar um inquérito para apurar todas as circunstâncias ocorridas. O senhor nem teve tempo de conversar com ele. Ele contou para a gente que não conhece o indivíduo que está morto, apenas pegou a moto de uma pessoa que ele não sabe quem é para fazer uma corrida para quem ele não sabe quem é também. Para quem não sabe o que está fazendo, até que ele está bem enrolado, né? No mínimo, Marcão, participação ele teve. A participação no sentido de dar fuga para o indivíduo. No mínimo isso aí. Esse indivíduo que está morto foi reconhecido já por funcionários do local, então não tenho dúvida da participação dele. Agora, esse indivíduo que estava conduzindo, no mínimo ele conduziu alguma pessoa de forma imprudente. Então ele vai responder por isso, como participação nesse crime de roubo, vai ser autuado em flagrante. O indivíduo que morreu estava com as duas armas ou uma das armas estava com o indivíduo que está dominado ali? Os dois estavam armados, tanto o que morreu quanto o que sobreviveu. Então a história de que ele só estava fazendo um favor vai ficar difícil de dar crédito. É difícil, a gente em princípio não acredita nessa história, por isso que ele vai ser autuado em flagrante. Alguma identificação do indivíduo que tombou? Ainda não, mas vai ser identificado nas próximas horas, com certeza. O preparo dos policiais falou mais alto nessa hora, né, doutor? Extremamente preparados, foram conscientes, houve a troca de tiro e os policiais, graças a Deus, não se feriram, obtiveram êxito em acertar o indivíduo antes que ele acertasse os policiais. O assaltante desceu da motocicleta e disparou duas vezes contra os policiais. Lucivânio dos Passos Silva, 31 anos, vulvano, foi o indivíduo que morreu. Já o indivíduo que acabou preso foi identificado como sendo Davi Edson Gomes, de 23 anos. Duas armas foram apreendidas, dois revólveres calibre 38. Nove perfurações no corpo de Lucivano foram encontradas pela perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para exames de necropsia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.